363-26. Boa tarde, Pinedal 017, continue a aproximação, número 2, para pouso. Boa tarde, contato radar, meia dois mil e meio sudoeste de Salvador, Nova Norte para chegada da Mediana, reporte para descida. Boa tarde, eu tenho que chegar da Blast, deixa para 4.000 país, a destino 017. Bruno 64, boa tarde, quem negar no 017, continua a aproximação agora de pista livre. Salvador, pouso, pista no zero, vento, 120 graus, 11 nosso. E depois pista no zero, gol 1164. Tango Lima, Alto Alto, Fiat Cross levando aí. Táxi vai a Papá, o embarque da Kitsurus, reserva agora de dentro. Papel do Rio, Paul Lima, para o serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 128 decimal 8, ao PR 126 decimal 0. No solo 48, libera a direita, semisolo 121, décimo 9. Para a direita, solo 1219, solo 164. Salvador, boa tarde, chama 6321, por favor, espera a foto. 10, limite radial 300 Salvador. 119. A autoridade da linha de colar, chama 6321. Selena 314, boa tarde, autoridade chegando a Bernardiana, desce para o número 050. Selena 097, desce para o meu país, autoridade final e olhando 76, reporte estabilizado. Papapá, Delta, papapá, ele prossiga. Papapá, Delta, papapá, ele suba inicialmente no nível de voo da 980. Plano modificado do metal 55. Como é uma foto, você para 3 mil pais, a gente chama 07. E aí, está no 07, portátil. Autoridade TAP, o chamamento é 314. Papapá, Delta, papapá, e autorizado nível 180 na proa de 2280. Uma 7 para o localizador, com a direita para o 060. Puxa, né, 6321, decolado 57, ele voltou no 120, décima 8. 1208, boa. Serra Golfiões, cabeça para uma, meu país, dúvida do colégio. Controle, chamei a 321, decolou na frente. Chamei a 321, contato radar, chamei para o número de novo, trajeto cruzado por excelência. 7360, qual foi a posição? Autorizado por excelência. Ok, obrigado. Serra Golfiões, seu controle. Deixa eu parar o meu pé, Serra Golfiões. Aí 4462, contato radar 64602, Salvador, vou ir Bernard para a chegada do Bernard de Ana, deixa para o nível 060. Autorizado a decolagem da 10, passarela 2269. 17, complete curva direita para o 080. Direita 080, rumo no 7. Avião 4462, número 4 na aproximação, redução de velocidade 2509. 0, copo. Chinelo 6142. Mantém quanto zero, piscina 0. Toma 0, copo, piscina 0. The 107 complete final contact power 3.1 18 1 8 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Após o vídeo, vai sair autorizado direto mesmo. Afirmativo, autorizado 180 sem restrições, após 2BPS, MOMA 2231. Também na sete, dois, parabéns, vai sair o reporte autorizado. Sim, eu passarei autorizado. Também na 314, cancelado de restrições de altitude, vai sair o reporte autorizado e a gente chama 017. Tower, Gol 1097, final approach 1A10. Gol 1097, I have in sight, clear to land 1A10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to land 1A10, Gol 1097. Gol 1097. E papapá, delta, papá, charme, inicialmente mantém a prova de limite do domínio do tráfego. Controle, parceiro, 2231. Possível. Teria possibilidade de coordenar, se possível, prova de barreiras. A ideal, aproximadamente, é 300. Possível, parceiro, 2231, abaixo de coordenação. Estabilizado. Tente o 17 e agora transferência de comunicação. Guardando. Azul 4462, desse para o número 050. Chinelo 6142 autorizado, ele mantém-se no zero. Mantém na 1-0, é 1-4-2, né? Onda 1-7, completo sinal de Chinelo Torre, 1-1-8 do sinal 9-5. 1-7, maratão 6-8-9-5, obrigado. Chinelo 3-1-4, disse para 2-1-6, autorizado sinal e 1-7-6, reporte estabilizado. Autorizado, reportará, 3-1-4. Azul 4462, cancelada de restrição de altitude, desce para 3-1-6, a lista na 017. Bônus 097 no solo 03, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Sendo right, 1-2-9-1-1-7. Chinelo 6142, vem 30 graus, 10 nós, autorizado decolagem, pista no zero. Decolagem no zero, câmbio 1-4-2. Pista no 009, boa tarde, mantém com a espera, pista no zero. Pela minha 321, está no centro de Sixe, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. Decimal 128, está no 260, está na minha 321, obrigado, gostado. Boa tarde. Azul 4462, sobre sede velocidade 2209. Azul 2209, Azul 4462. Está passando o Victor, quilo Delta, limitar que você esquerda via pista, reporte, alinhado em ponto, cabeceira no 7. A cabeça externa, ela é com 1,10 com 100 mais graus de pista. Pela Leno 42, boa tarde, contato radar, doutora Miriam de Lou 350, saída da PUCA. 350, PUCA, Leon 42, pode falar de acesso na proa de Aracaju, certo? Pela Leno 42, autorizado direto de Yama. Direto de Yama, Leon 42. perto do mundo direcionar a posta. M3-1-4, final de M3-1-4, NH-07, continua a aproximação agora de pista livre. Informação de tráfego, parte 4, iniciando a decolagem de pista no 7, sem interferência. Tráfego adicional, Charlie 150, conseguindo para a final no 7, irá se manter afastado no interferência. Segunda, 1-7, o solo é o 09, confirme já para o seu hotel. Agora no hotel. Gente, livre à esquerda até o Partido Militar, está na polícia livre. Papai, meu servo, um fiosca. Inicie 360 graus pela esquerda, repórter interceptando o final no 7. 360 pela esquerda, repórter interceptando o final no 7. Papai, estamos vindo aqui no Delta, decolado é o 09, chame o controle 120, décima 8. 208, vem tranquilizado. Chalé 6314, autorizado com uso, pistão no 0, vento 120 graus, 1 nós. Livre por 6314. Obrigado, direto a Abo. 3000 direto a Abo, vento acelerado. Azul 4462, complexo final de Chino Torre, 118 do final 95. 118 do final 95, boa tarde, Azul 4462. Boa tarde. Chino 142, chame Centro Justiça, 122 do final 85, ao TR 125 do final 45. 2685, secundário 125 a 526, 142, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. 14462, boa tarde. QNH-1017. Continua a aproximação agora de pista livre. Informa o tráfego Charlie 150. Mantenha a espera Centro Norte no meu país na interfere. Rádio Chino 017, azul 4462. Poxa, né? 6314. No solo é o Zuno 1, direita no 21, décimo 9. 219. Azul 4462, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 1 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul 4462. O gol 2009, reporte avistando em Brian final. Gol 2009, após passagem do tráfego de pouso, autorizado a linha manter pistão no 0. Observa o fiosco, mantém final no 7, aguarde autorização de toque emitido. Prossegue aguardando autorização, observa o fiosco. Silêncio, Comunar 10, 3-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- pelo dado. O meu Mike é pro Lula, livre táxi, é bote, ponto espera da hora. 1-6-0, tráfego 1h, 1-7-1, rumo 1-8, na tela 3-6, em total 74. Então, meu cego, Fiosca, autorizado, toque remetida, pista 17, vento 130 graus, 119 nós. Toque remetida no 7, tá, Rondado. Salvador, uma boa tarde, o Azul 4065, está pronto no ponto 0, da 1-0. Azul 4065, boa tarde, mantém o ponto 0, 1-0. O Azul 4462, no solo Azul 5, libera a direita, semissolo 121, décima 9. Direita, solo 29, Azul 4462. Passarelo 2231, Alexandre Centro Recife, 128 decimal 8, Alterne 126 decimal 0. 228, 260, 2231, obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. 0, vento 140 graus, 1 nosso. Azul 4065 autorizado, Aliane mantém isso no zero. Aliane mantém na 1 no zero, Azul 4065. Para 4 mil pais, a gente chama 0 no 7. 4 mil com 17. Regulação 0030, clube do mais de 1, Aliane, transporte na 0050. Capatango, visto que no Delta, plano instrumento cancelado 18, 1-6, tudo consegue ligar para o número 105, autorizado direto do Vitória da Conquista. 105, autorizado direto da Conquista, o Vitória pelo Delta, estimado de pouso, ao 1905, Vitória pelo Delta. Excelente, Vitória pelo Delta. 1-6-2-0, Vitória para o Vitória, metade, autorizado final, ele é 7-6, reporte estabilizado. Ativo 2000, vai reportar estabilizado, sinal do X-Ray, 1-0, Gol 1-6-2-0. Controle Salvador, boa tarde, 2009 da Gol, subida 1700 para 240 na São Volo. 2009, boa tarde, contato radar, se locada no mesmo 240, após o mesmo país, autorizado direto Coral. Passando já então 2000, voando Coral 2009. Romeu Mike é Zulu, deparado ao Zulu 8, segue farol de Itapuã, número 10, transfere o controle número 20, décima 8. Roda 08, da farol Itapuã, mais é Zulu. Azul 4065, autorizado, deparagem pistão 0, feito 140 graus, 10 nosso. Deparagem pistão 0, passamento. Pronto, fazer a base da 1-7, é aguçado. Chego foi autorizado, base para a direita, pistão 7. Aguardando a autorização de toque emitida, informa o tráfego 30 segundos para a Duna, o Boeing da Gol. Gente, autorizado base, aguardando, já voltando. 2230, autorizado, alinhar e manter isso no zero. Controle, Papa Romeo Mike, Eco Zulu, para o Itapuã. Papa Romeo Mike, Eco Zulu, boa tarde, na Terra de Rio Visual, e hoje estamos a 017, direto Manati, reporte segurando o CPR. Reportará, levando o CPR, Mike, Eco Zulu. Azul 4065, decolado é o Zulu 9, chame controle Salvador em 130, décima 8. Controle Salvador, 1208, 4065. Colômbia 2, Controle Salvador, uma boa tarde, Azul 4065, passou no meu pé, São Bruno. Ele é sexy. Colômbia 20, boa tarde, NH 017, continue a aproximação agora de pista livre. Informa o tráfego Charlie 150, curta, final da pista no 7, para realizar TGL na pista, não interfere. Tá sim, chegou na 620, 1017, aguardando a autorização. Passarei 2230, autorizado, decolagem 10, vento 130 graus, 119. Salvador, muito boa tarde, Galo 659, boa tarde, mantém ponto 0, mantém ponto 0, Galo 659. Último 620, autorizado pouso, piscino 0, vento 130 graus, 119. Tá, livre pouso 110, gol 1620. Papai Romeu Cervo, Piosca, o PRMT aos 2-1, prossegue inicialmente fora de Itapuã, aguardando 5-30 da piscina 7, tráfego agora 3 milhas da piscina final no 0. Sim, sou Cervo Piosca, aguardando Itapuã, informa pouso final na 1-7. Gente, Cervo Piosca. Passarei do 2230, decolado aos 22, chame controle Salvador, 120, décima 8. Zero, obrigado, velho. Beleza. Passarei Salvador, bom, passarei do 2230, transfere. Rio 5973, boa tarde, autoridade de chegada da Amazônia, desça para nível 070, sobre 7.2409, número 5 na aproximação. Carreiro 2230, contato radar, suba para o nível de voo, 80, após 2000, faz autoridade direto elétrica. 80, após 2000, direto elétrica, carreiro 2230, está livre da restrição de baixo? Livre, carreiro 2230. Livre, 2230. Piosca, autorizado o circuito, piso no 7 para a direita, reporte para girar, base para a direita, piso no 7. Autoridade circuito pela direita, reporta para girar base, estamos no 7, está revoltando. Voo no 659, autorizado, alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, voo no 659. Zona 23, decimal 8. Secundário 123, decimal 8. Boa tarde. 620, no solo de 23. Libera a direita via Fox, chame solo 121, decimal 9. Direita Fox, chame 129, 1620. Zero, é, Fox, 3367, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2309. Atacando o Vitacinho Delta para o serviço de informação e alerta, chame o centro de exercício, Lula 28, decimal 8, Altern, Lula 28, decimal 0. Lula 7, seguro, seguro, vacina 6, 6, que torne LED, reduzido, seguro. Para o final, Serra Gonçalves. Mono 256 autorizado, né? Mantente no zero. Sérgio Assis, que é o Thiago Azevo. Decolado 125, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, para trabalho, agora vai ser gravado. Servo Fiosca, para o final no 7. Ao meu servo Fiosca, autorizado pouso pista no 7, 130 graus, 109. Obrigado, pouso no 7, servo Fiosca. Viado, direto Lisa. Sim, direto Lisa, agora no 109, obrigado. Boa tarde, mantém com o Sérgio Zé. Até um ponto espera, 1-2-4-1-2-5-6. Autorizada a decolagem, pista no 0, dentro, 130 graus, 109. Azul 401-5, chame centro do Cício, 1-2-8, decimal 35, alterne 1-2-5, decimal 1. Citro 28, decimal 35, até 125, decimal 1, 4065, boa tarde. Boa tarde. Centro 367, desce para 4000 pés, ali chama 097, redução de velocidade 2109. Estimativo 4107 para 2109. Pode reduzir até o certo, mas a senhora preferir. 2109, o centro 367. 2109, 367. Abaixo é o Sérgio Charino 50, autorizado Alha e Manteixo no 7. Chame controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa tarde. Papá da Paécula para Serra, autorizado decolagem pista no 7, vento 1, 30 graus, 1-1 nosso. Perfil, Foca. Foca 370. Eco para passear, confirmando a voz, vai falar de manter em trouxa 2000 pés, ok? Por direita, proa 060, nessa proa tu já tem que estar localizado lá. Direção 2020, turn right, heading 060, via intersection localized 4. Tem 2000 feet, apresente a first 2020. Thank you. mantenha a proa até atingir 2 mil pés. Obrigado a 060, Alexa da Terra. Santa Fé Serra, sul da PN 260. LM2 27. Autorizado LM, mantém-se no zero. Let's go 2513 on the ground, that's 25. Back in, via your right, in contact with the ground, 121, that's 19. That's via Foxtrot, and then ground 1-100, down 513. Certo, vamos no localizador. 3, vem, vamos lá. 5973, passado localizador 5973. Certo, está ligação ao procedimento? Passará do localizador com a digestor para o final do ILS, ok? Mantenha pro 010, qual que é o nome dele? Adiante 306, tudo bem, senador. 309, obrigado. Você vai fazer o seu vídeo pro ILS. Agora foi 2025. 2025, contente a todos, contente, né? O senador está 1 ano, mano, 8 e 2.